só. Quem se arrependeu ou engoliu as palavras que disse. Deu foi dó. Quando me viu, derramou até o copo de uísque. Tá vendo essa pessoa que está aqui comigo? Se hoje eu tô com ela, você é culpado disso. Foi você quem terminou. Garçom.